em relação ao ritmo de remoção das árvores queimadas, das vermes e das faixas de gestão combustível e o porquê do atraso e apenas ter sido anunciada a ação por parte da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital neste mês de setembro. E também perguntar se estaria à espera que fossem os proprietários dos museus com pensões sociais e rurais que já são atualizados desde 2016, que estaria à espera que se fossem estas mesmas pessoas, estes mesmos proprietários, a tratar desse problema, que é um problema comum e que afeta todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, circulam nas vias de comunicação em Oliveira do Hospital.